Partiu 730, 5729. Chefe, autorizado nível 120. 120 é autorizado 5729. Objeto 5729, tráfego. 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste. Mantendo o nível 110, já autorizado para descer até 4 mil pés, Tucano. 5729. Corredor Interlagos, toda a rotatória, o Esquilo Zulu. Reporta visual copista. Copa Salvador, boa tarde, Xané 6314, informação papá. Aguarde. Conduz 076, contact na alta 118, decimal 6. 118, falando. Xané 6314, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 05. Identificação 050, Correio 15, 6314. Resolveu visual com 17, visual com tráfego na final da hora 0. Corre, 118, decimal 612. And runway 10. Esquilo Zulu, reporte rotatória. Tá acima, tráfego alinhado na cabeceira no 7, Esquilo Zulu. Partindo 120, 5729. Sente, é autorizado uma centena, guarde a autorização para a nova descida. Uma centena guardando, 5729. Salvador, boa tarde, está 3217, centro da Tatá. Está 3217, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 110 na chegada BOF, altímetro 1015. 1110, BOF, identificação 3217. Os Zulu segue na final no 7, reduzindo na medida do possível, reporte final de 2 milhas. 7, separando a final da reporte, reduzindo a medida do possível. Então, chama a torre na frequência 1986, alta 3155, irá aguardar apenas o parqueamento da aeronave da companhia que está ingressando no 4. Afirmativo, está indo para que posição a aeronave já? 392, via Juliette para o 04. Juliette 04, obrigado. O 3155 aeronave já está ingressando na Juliette. Tá bom, obrigado, 04, valeu. Após a iniciativa, 3155. São Salvador, Xanel 6327, para cópia. Xanel 6327. Tarelião está autorizado 240 via Golf 677. Decola 1-0, a curva é à direita. Saída da Eulê da Ilhéus. Controle opera 1-208. Aciona 5-1-20, cotejo. Tan 3217. É autorizado, descida para o nível 100. É 1208, controle, 5120 no transponder. Correto, CNR 6327, condução, chama em posicionamento, confirma o gate. É, portão 1. Sim. 6327. Salvador Galo, bom dia, conto a Zero 76. Conto Zero 76, continue your text by Alpha, call me back before Juliet. Take the Alpha, call me back before entering Juliet, conto a Zero 76. Azul 9137, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife agora 25, decimal 3325, boa tarde. Boa. Saís, decola 17, curva direita, corredor axé. Controle opera em 1208, aciona 01125, cotejo. Livrando. Cruzamento autorizado, em ponta livrando. Correto, informe o COB. Acionamento táxi decolagem agora no 4-4, chame a torre, 1-186, estado no 0-1-5, bom voo. Alfa, proa de buraquinho, controle 120, decimal 8, bom voo. Proa de buraquinho, transfere agora, controle 120, decimal 8, Índia, November Alfa, até o regresso. Esquilo, solo aos 4-2, autorizado backtrack, parte livrando. Meu nome é Alfa Bravo, não recebo informação nesse modo Alfa, nesse modo Charlie, confirma a posição. Condor 076, continue, text via Juliet to gate 10. Via Juliet gate 10, Condor 076. Sete, 3217, desça para o nível 050. 0-0, 3-2-1-7. Salvador, boa tarde, Papão, meu Índia November Alfa, corredor forte, no meu pé. Mantenha no meu pé, corredor forte, altímetro no 0, no 5. Gente do ajuste, vai manter corredor forte, meu pé, Índia November Alfa. 0-5-5. Boa tarde, 3155, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, 3155. Até ele matando na escuta. Gente, tá no solo ainda. Até ele matando, estamos com a aeronave aproximando direto para o externo. Aguarde para a decolagem, estimado de 5 minutos. A linha decola da 10, vento no 80 graus, cono 0 nosso. Autorizado a linha decolar, 3155. Esquilo do Lúcio, a gente equilibrou, frequência livre, estacionar. Zero no 437, ventilação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite radial 260 de Salvador. Direita 230, roceirão. Para 437. Oxaneve é 314, desça para 3.000 pés, altímetro no 0, no 5. 3.000, comei 15, minha treva no 4. Preparação para sequenciamento, curva direita proa 225, limite radial 260 de Salvador, número 4 na aproximação. Direita 225, limitado 260 de Salvador, tá 3217. P314 autorizado, afinal do procedimento Electric Suite, essa para 2 de pés, reporte estabilizado. 1000 X-ray autorizado, reporte aéreo estabilizado, né? E a 314, obrigado. Boa tarde, TAM 3155. Na 3155, contato radar na decolagem, estou para o nível 340 na saída da EL, após Lira, direto Wilson. 340 da EL, após da EL, correção após Lira, Wilson. 3155. Correto. Papa, Papa, Hotel, Xenia, Charlie, controle. frente da aeronave, pessoas a bordo? Sempre mantenho condições visuais. Então tem um trem Salvador no 015, reporta 10 milhas de Salvador. Estabilizar meu ADA 105739. Oi, 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, 5729. Você era no 437, desça para 3 Eupéis. Esquerda, proa 190, limite lock. Esquerda, proa 190, descendo para 3 Eupéis. 5729, livre posição 10, vento 170 graus, com 119, altímetro 10 no 5. Vento 10 no 5, livre posto 5729, pista 10. Tá 3217 autorizado, 4 mil pés. Altímetro no 0 no 5. Tem que seguir para o litoral? Puxa acionamento, trip 5627, no pátio 3. 5627, pátio 3, livre sumitar. Temos, puxa acionamento autorizado, chamaremos táxi 5627. Forçou então, livrando a final da 10, até o Limatango. No 437, para o localizador, esquerda, proa 145, reporta estabilizado. Desça para 2 Eupéis, altímetro no 0 no 5. Ao estabilizar, reduza para aproximação. Para 3217, para 3217, para 1809. Desça para 3 Eupéis, aguardando o retorno final para o localizador. 03000, para 3217. Localizador visual, Xané 63, zona 4. Xané 63, zona 4, completa final, torre 118, decimal Medusa. 86, muito obrigado. Autorizado, chama para ingresso. Sete, dois, nove, solo 50, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita, 219, 5729. Zero no 437, segue tráfego na aproximação, 5 milhas, é 2320. Chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. Zero no 437, chama a torre 118, decimal meia dúzia. Escuta da torre. Oi, Salvador, Xané 63, zona 4, passou a fibra, baixada de chegada. Xané 63, zona 4, livre pouso na 10, vento no 70 graus, com no 09, altímetro no 0 no 5. Pouso autorizado, com 15 na 10, 6304, obrigado. 7 está pronto para táxi com 64 a bordo, 6 dezenas mais 4, 4 horas de altura meia alterna São Salvador. Via Pátio, Índia Alfa até o ponto de espera, conexão de Soma Torre, 186, ajustado no 015, bom voo. Ok, Pátio 3, principal Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118612. 5627, muitíssimo obrigado, bom domingo. 437, 2 para pouso. Consegui parar em Limar, táxi aéreo, Serra Novembro, Serra Novembro. Está 2 milhas afastado do aeródromo. Sente, hotel Serra Tiago, quando eu visual com o local de pouso em foto. Camarada, o código de transponder é 0130. Sente. já com essa informação, Kilo Zulu. Estabilizar localizador, vai reduzir para aproximação, sinal tá 3217. É, completa o final aguardando transferência para a torre. Estou no 70 graus, como 0 não. Kilo Zulu, Cairo, mil pés, copia? Autorizado, Cairo 1 no mil pés, decolando 7, direita, corredor axé, controle Alfa 1208, aciona 0162, coteje. 314, solo ao 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 963, número 4, obrigado. Taxi decolagem 44, torre 186. Está autorizado, após a passagem da aeronave, da SAB, prossegue para lá. Vicente, hotel Limatango, temos mais uma aeronave, já próxima à duna, aguarde. E informamos o helicóptero decolando agora, down 7 com destino a Manati. Ok, quantos minutos mais ou menos o helicóptero que está em duna? Negativo, o helicóptero está decolando a 1-7, temos um Airbus da TAM, está próximo à duna, uns 2 minutos, aguarde. Espera da 1-0, pronto, podemos ali aí decolar de imediato. Mantenha o ponto de espera, 5627. Você era no 437, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, como 0-9, altímetro 1-0, 1-5, cheque o trem. Você era no 437, livre pouso, telefone travado. Mike, checado no 437. Mike Eco Delta, decolador 54, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, 120 decimal 8, Delta. Opa. Paciente da Papá, passando 1160, restrito 150. Voo 1075, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 015. 050 no 015 na Mari, 1075. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. Ok, tá cruzando 1000, seu autorizado vai a 1500, tá pro de Manati direto. Autorizado direto Manati, Mike Eco Delta 1500 pés. 1500 vai chamar o limite da terminal, da CTR, Mike Eco Delta. Controle Salvador, CTR 5957, canalidade do sul. CTR 5957, você para o nível 060. Altímetro 1015, autorizado a chegada à Mare. 05957, descerá para o nível 060, altímetro 0155, chegar à Mare. 3217, 118.62. 118.62, está 3217. Boa, boa tarde, A 37, solo 55, livre à esquerda, ataque nessa frequência até o pátio militar. Salvador, boa noite, boa tarde, TAM 3217. Boa tarde, TAM 3217, vento 170 graus com 89, altímetro 0.05, aguarde pista livre. Guardando pista livre, vai estar travado, TAM 3217. Trip 5627, livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus com 8-9. Iniciando rolagem 5627. Limatango visual com a base da TAM, próximo ao externo. Vicente, segue para a localidade no, na retaguarda do Airbus da TAM, o hotel Limatango. Ah, retaguarda, Airbus. Tango Tango, prossiga, solo. Sim, estou ciente do cheque em marcha lenta no pátio 3. Reporte ao término total. 7, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Posição no 0, tá 3, 2, 7. 5627, decolado ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. Chamaremos uma boa tarde. Quatro irá aguardar no Brasiliés, pois o gate destinado à sua aeronave encontra-se ocupado. Coordenando com a infraero para ver se tem algum reposicionamento, se o senhor irá aguardar mesmo. Aqui, eu estou disposto a trabalhar. Controle Salvador, boa tarde, Gol 925, informação Papá. Gol 925, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 070 na chegada bom, altímetro no 0 no 5. Identificou 070, chegada bom, 10, 105. Pode voar direto bom, senhor? Autorizado. E direto bom, Gol 925. Tranquilo, Quebec Serra, controle Salvador. Mantenha condições várias do Corredor Guaracruz, no MIC, entre pés, altímetro no 0, no 5. Ponto B, procedente. Obrigado, reporte para ir para o ingresso no Corredor Interlagos. Solo 5-9, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, 2-1-9, tá? 3-2-9-7. Salvador, boa tarde, Gol 1975, tem informação Papá, cruze o nível 200 para o 1970. Gol 1755, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 080 na chegada Bonf, altímetro no 095. 080 na chegada Bonf, 10015, Gol 1975. Chame na saída do Paz 3 para prosseguir. Frente a Alfa, Kilo e Pátio 3, chama na saída do Pátio 3, tá? 3207. Gente, tem um estimado de 4 minutos para o sobrevoo. Ok, vai para trocar o sobrevoo 2 minutos e já vai para a pouso aqui mesmo. Gente, informa para a pouso. Vai para a pouso, eu quero uma cama. Confirme aí, é o Chanel 6321. Não, negativo, o Schneier 6327 no 01. Matango Esquilo Zulu, controle Salvador, mantém condições drive, um no meu pé no corredor, achei altímetro no 0 no 5. Afirmativo, tem condições de autorizar voar direto para a Boa de São Paulo, de preferência 2500. Está autorizado nível 360. Decola 1-0 com curva direita, saída da Leda Bridge, intercepta com Zulu 1-6. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, aciona 5-1-6-0, cotejo. Gente, autorizado nível 360 para Confins, Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16. Aciona 5160, controle 208, azul 4118. 4118, correto, condução só no posicionamento, confirme aí o gate. Ok, vá gate 3, azul 4118. Sente. Decolagem. Para 3 mil pés, mantendo a proa, ajuste o zero no fim. Correto. Certo, segue então via parte principal até a área remota 12. Sente, via parte principal até a área remota 12, tá 18. Salira. Chanel 6327, posição 1 para pushback e acionamento. Solo Salvador, Chanel 6327. 327, seu autorizado pushback acionamento, estamos pronto para táxi. Livre pushback acionamento, vai chamar para táxi 6327. O Chanel 6314, é o solo voltando? Prossiga, cara. A Infero nos coordenou a nova posição para o senhor agora. O senhor prossegue via Juliette até o passo 3, a posição prevista é a 4. Novamente com a Infraero. Pushback acionamento azul 4113. Azul 4113 para pushback acionamento. Vai passar o localizador aguardando o vetor final. Testa para 2, eu peso o quilômetro no 0 no 5. Estamos pronto para táxi. Autorizado, vai chamar táxi 4-1-3. Resposta visual com 1-7. Só com 1-7, eu quero a terra. Agora transferência. Parando, certo. Até o solo voltando? No 4, é o solo voltando? No 4. Ok, já coordenado com a Infraero, então o senhor irá prosseguir para o 01, aguardando apenas a liberação da aeronave da companhia para o pátio, ok? Assim que a aeronave liberar, iremos autorizá-lo para prosseguir via pátio até a posição 01. Muito obrigado pela confiança.